Ogum, por sua parte, se torna não somente deus da guerra, mas o deus da revolução, num contexto mais contemporâneo. Isso se dá não meramente na África, mas nas Américas, para onde seu culto se espalhou. Quando a gente vai pra rua protestar, é com a esperança de que algo irá mudar. Saber que não se pode vender com ideologia. Pode ser bom pra poucos, mas não é pra maioria. O tempo todo se preocupa com seu próprio bem. Isso é covardia, é somente o que se tem. Quem tem compromisso com seu povo não se cansa. Se responsabiliza, correria por mudanças. A partir de agora, nova ordem ressurge. Eu terei de informar, não é o tempo que urge. Esta é a resposta de quem gritava socorro. O grito de alerta vem da baixa para o morro. Quando a gente bota fogo no pneu, é pra pressionar e ter de volta o que perdeu. Sozinho não consigo escrever outra história. Não vamos desistir enquanto não houver vitórias. A história aqui se faz com os presentes, mas que não está também depende da gente. Mesmo alguns dos nossos que preferem a desordem, eles vão torcendo contra, mas nossa moral explode. O medo em nosso rosto ninguém viu, que nem na ditadura passeata dos 100 mil. A juventude sabe o que quer e o que precisa. A burguesia treme quando a gente se organiza. A luta continua e o que nos move são apitos. Nossas palavras de ordem pros pilantras são só gritos. Pedimos apoio de todos nessa manifestação. E quando a cidade parar, começou a revolução. Quanto mais jovem ativista, menos racista, menos machista, menos capitalista. Quanto mais jovem ativista, será mais justa a nossa conquista. Quanto mais jovem ativista, menos racista, menos machista, menos capitalista. Quanto mais jovem ativista, será mais justa a nossa conquista. Isso, os apoios católicos romanos descobriram demasiadamente tarde. Deviam ter se preocupado menos com Karl Marx e mais com Ogum. Deita de redescoberta da revolução. O sonho não se acaba quando a gente acorda, e a realidade muitas vezes incomoda. Somente reclamar do que está errado não adianta. Quem não decidir que lado estar vira planta. Atire informação bem no seu peito, e se atingir o coração não tem mais jeito. Sempre se protegendo do discurso ignorante, vamos dar ouvidos aos nossos palestrantes. Buscar informação que foi negada. Nossa revolução não precisa ser armada. É perda de tempo envolver sem resolver. A hora é agora, não espere acontecer. Por quê? Não guarde informação que você tem. Entre, dá e passe o que sabe para alguém. Não tenha receio em querer saber demais. Aqui ninguém ordena, a ordem é que se faz. Quando eles nos transformam em rebeldes, eles sabem, nada nos impede. Quem vive o que não gosta pode modificar. É assim que se transformará um bom lugar. Então a chance é essa, não podemos ter mais medo. Nossa vontade de lutar nunca foi um segredo. São as palavras de ordem, vê se não se esquece. Vamos nos organizar só pra ver o que acontece. Quanto mais jovem ativista, menos racista, menos machista, menos capitalista. Quanto mais jovem ativista, será mais justa a nossa conquista. Quanto mais jovem ativista, menos racista, menos machista, menos capitalista. Quanto mais jovem ativista, será mais justa a nossa conquista. As palavras de ordem não são da boca pra fora. Temos o compromisso de saber fazer a hora. Descontentes com o descaso, descontamos em quem deve. Proteste, paralise, manifeste uma greve. A juventude em fúria com o aumento do transporte. Nossas palavras de ordem nos serviram de suporte. TV, jornais, loucos pra ganhar ibope. Governo em covardia chama o pelotão de choque. Milhares de estudantes da cidade em aliança, lutando por direitos, por uma real mudança. Muitas assembleias, muita negociação. Fique atento ao argumento e se souber faça pressão. Tira nossos direitos do papel e pôr na rua. Forçando a ação é o jeito que a gente atua. Pelo nosso povo estamos por nossa própria conta. Quem bate aqui dentro lá fora a gente desconta. A arma do opressor é sempre a mente do oprimido. Há palavras de ordem em todo livro que for lido. Faça vá pra praça, toca disco ou microfone. Com o spray o próprio corpo mesmo assim revolucione. Ogunye, Batoguri Ogun. Quanto mais jovem ativista, menos racista, menos machista, menos capitalista. Quanto mais jovem ativista, será mais justa a nossa conquista. Quanto mais jovem ativista, menos racista, menos machista, menos capitalista. Quanto mais jovem ativista, será mais justa a nossa conquista. Nós acreditamos no poder revolucionário da juventude. Acreditamos na vitória e na possibilidade da mudança. Mas é preciso atitude, agir com sabedoria. Essas são as palavras de ordem.